cheia de caça. E ela, menina que vai que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, do céu balançado e mais que um poema. E a coisa mais linda que eu já vi passar. Do tão sozinho, oh, porque tudo é tão triste, oh, a beleza desiste, a beleza final é só minha, que também passa sozinha, oh, se ela se pensa que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de caça, e fica mais linda por causa. Amor.